Apêndice. Descrição da partitura visual de Trata-se claramente de um caso típico de menopausa do espírito. Uma folha A3 é delimitada por um retângulo, cujas dimensões são cerca de 1 centímetro menor do que a folha. Dentro desse retângulo há uma série de figuras, mencionadas nas instruções da peça como blocos. Essas figuras são agrupadas em 3 categorias: símbolos de pausas, desenhos e textos. As 13 pausas, os 10 desenhos e os 7 textos estão dispostos de modo variado dentro do espaço retangular da partitura. Ademais, no canto inferior esquerdo, há os seguintes dizeres. Trata-se claramente de um caso típico de menopausa do espírito. 2003-2010, versão 2.0, Henrique Uau. Imaginemos que o interior desse retângulo possua 11 colunas. Descreverei, a partir da coluna mais à esquerda até aquela mais à direita, as figuras posicionadas nessas colunas. A descrição dessas figuras blocos, dentro de cada coluna imaginária, será realizada partindo daquela de posição superior até aquela de posição inferior.